Está começando mais uma edição do podcast Lixo Auditivo. Essa é a primeira edição, ó, primeiro podcast oficialmente, que o outro foi o zero, o piloto. E puta que pariu, que merda foi aquela que eu fiz? Tava escutando, eu escutei agora há pouco, antes de gravar, mas antes eu já escutei um monte de vezes que eu não tava acreditando na merda que eu tinha feito. Cacete, 20 minutos, acho que 21 minutos e pouco, e eu não falei nada de legal, nada de bom, nada informativo, só falei merda, merda atrás de merda, e vou tentar fazer uma coisa boa dessa vez. Não vou prometer nada, vamos ver o que vai sair. Então bora, agora sim tem assunto pra falar. Ih, falaram no Facebook que eu saí dessa merda aí. Recentemente tá começando a ficar frio aqui no Rio de Janeiro. Não é frio, né? Não tá tanto calor como que ficava antes. Que antes era uma desgraça, era um inferno. 40 graus todo dia, de noite, um calor do caramba. E também tem mosquito nessa merda. Mosquito é a pior coisa que existe no mundo. Eu durmo, quando eu vou dormir, eu coloco o ventilador na minha cara. E eu tenho a. Eu não sei porque eu durmo com cobertor, aquele cobertor grosso do caramba. Mesmo no calor, no frio, eu uso essa merda por causa dos mosquitos. E eu tenho que colocar essa merda na perna e o ventilador da cintura pra cima. E quando tá calor, essa merda joga vento quente na minha cara e eu não consigo dormir direito. Verão eu não consigo viver direito. Um calor e mosquito na cara. Mas agora tá chegando friozinho, 15 graus de noite, de madrugada. Mesmo assim, eu durmo com o ventilador na minha cara. Quando eu acordo todo ruim, cheio de catarro, tossindo, peito doendo, mas mesmo assim eu durmo com o ventilador. Eu lembro que no último podcast eu tava falando que tava jogando jogos, tava vendo umas séries, já terminei tudo, não tenho mais nada pra fazer. Falando dos jogos, eu comecei a jogar desde o último podcast até esse. Eu comecei a jogar muito o COD MW3 online. Tô jogando online agora. Eu já terminei a campanha. Eu já até fui no level 80, que é o último, e dei prestígio. Acho que eu tô no level 32. E puta que pariu, mano. O jogo tá cheio de hack. Cheio de safado usando cheat lá, trapaceando, os cara imortal lá, os cara que tipo, eles usam o hack lá, que quando você dá um tiro, teu pente esvazia na hora, um tiro, pronto, acaba, aí ele vai lá e te mata. Caraca, dá uma raiva, hein? Tipo, eu entro pra jogar um mata-mata, um team deathmatch, e começa um domination. Puta que pariu. Ainda não me acostumei com essa merda. Mas puta que pariu, mano. Eu criei esse podcast pra me falar umas coisas legais, umas informações, e tô falando de porra de joguinho. Joguinho. Ah, vai tomar no cu. Vamos ver alguma coisa pra me fazer. Ah, é? Roteiro. A pauta do podcast. Eu já falei tudo que eu tinha escrito aqui. Não tem mais nada. Não tem mais nada pra me falar. A internet tá uma merda. Ah, eu esqueci de falar, né? Eu tô assistindo a série Vikings. Eu terminei a primeira temporada e baixei a terceira, a segunda e a terceira temporada, vou ver depois. E só. Acho que só. Hoje eu baixei o último episódio do Bates Motel também, da quinta temporada, vou acabar a série. E vou terminar mais uma coisa que estou fazendo. Os assuntos acabaram. Esse aqui ficou bem pequeno, bem menor do que eu pensava. E então tá. Até o próximo. Tchau. Eu acabei de escutar o que eu gravei agora há pouco e percebi que eu gravei pouca coisa. E vamos continuar mais um pouquinho. Ultimamente eu tô ficando muito de saco cheio, não consigo fazer nada. Eu baixo filme, baixo série, algumas eu vejo e algumas eu não consigo ver, porque eu fico de saco cheio. E eu fico usando internet. Não queria fa não fico parado indo de YouTube para Facebook, de Facebook para Twitter, aí do Twitter eu volto pro YouTube, aí fico vendo se tem vídeo, aí não tem, aí é um saco. Eu tô cheio de jogo também para zerando no Steam e no fico preguiça de jogar. Tipo, eu jogo mais os que eu zerei do que os que eu não zerei. E agora há pouco eu entrei no site, pesquisei Call of Duty no Google e tem uma contagem regressiva aqui sobre o novo Call of Duty, o do Segunda Guerra Mundial e da WWE. E daqui 30, 31 minutos vai ter uma transmissão e eu vou ver se eu dou. Eu vou ver o que vai acontecer aqui e falo. Daqui a pouco eu volto. Pronto, já são 12, 2 minutos e 50, baixando para começar a transmissão. E eu esqueci de falar uma coisa. Desde o último podcast até esse. Calma aí, deixa eu fechar a porta. Desde o último podcast até esse eu tive várias oportunidades para gravar ele. Mas eu dias que fiquei sozinho em casa, né? Me fiquei desanimado depois daquela merda que eu fiz do último podcast. Mas não é o primeiro, que esse aqui na verdade é o primeiro. Mas eu fiquei desanimado de fazer o podcast. E nem sei se eu queria fazer, mas continuar fazendo. Mas eu tô me divertindo quando tô fazendo um podcast. Acho que falei fazendo demais, várias vezes. Então, cara, que eu tô com uma dor de cabeça do caramba também. Tô meio desanimado, cansado, acho que daqui a pouco eu vou dormir. São 1 hora da tarde, quase dando 2, e eu vou dormir. Mas eu tava também escutando música agora, pesadona, e deu mais dor de cabeça ainda. Se deu uma cagada. Ainda bem que graças à edição isso tudo não vai pro ar, que eu vou cortar tudo. Eu acho que eu comecei a gravar cedo demais, porque falta 1 minuto ainda. 1 minuto e 17, 16. Eu acho que eu vou ter que fechar as abas aqui da internet, porque vai ficar pesado se tiver algum vídeo. E esses novos Call of Duty, quem tá fazendo é Sledgehammer Games, né? Foi aquela que fez o Advanced Warfare, que foi um tremendo de um jogo. Foi inovador, futurista, mas ele veio muito cagado. O modo online ninguém mais joga. E A campanha dele dá muito lag. Tipo, o meu computador, ele é razoável, dá pra jogar jogos bons, mas pra mim jogar ele eu tenho que colocar tudo no baixo. Vou jogar o jogo todo feio. Eu não gosto de deixar desse jogo. Vou deixar os jogos desse jeito. Então, faltam 14 segundos. 12, 13. 12, não, que 12, 13, tá descendo. Não sou burro pra caralho. Pronto, pronto, vai, tá começando. Zero. Começou. Agora começou uma live. Acho que agora. E tá. Já tá com a contagem regressiva. Caraca, por que que eu tô fazendo isso? Um treco mó aleatório. Vou fechar as coisinhas aqui. Vou começar alguma apresentação no palco. Os caras gostando do jogo. Ah, agora vai começar, acho que o trailer. É o trailer, é o trailer. Reaction. Ó. O ruim é que eu não tô fazendo vídeo, né? Do podcast. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Acho que nem o áudio dá pra escutar. Ó, parece ser bom o jogo. Só que isso aqui é. Acho que eles vão. Vai rolar um downgrade no jogo. E baixar os gráficos. Mas no trailer parece ser bom. Deixa eu ver se tem como aumentar aqui. Está muito baixo. Quem estiver escutando aqui nem vai entender o que está acontecendo. Ué. Ah, não. Esse jogo, acho que estão imitando o Battlefield 1, o que saiu. Tá muito igual o trailer. Tá muito. Só faltou a musiquinha do White Stripes ali. Tomara que esse jogo não saia todo cagado igual os outros saíram. Tudo mal otimizado, mal portado pro PC. Se der pra controlar veículo nesse jogo, isso é muito bom. Mas eu tô cagando pro multiplayer, eu quero jogar campanha. Campanha que é bom. Vamos sair dia 3 de novembro. Começou a apresentação lá no palco. Road Rock 2. Cara, que não faz mais sentido fazendo isso no podcast, mas tá bom. Imagina quanto, qual vai ser o preço desse jogo: R$ 300, 400. Aposto que o preço dele vai ser R$ 200 e pra comprar comprar o modo dele. Com todas as DLCs do Season Pass vai ser custar uns R$ 300. Pra computador, imagina pra console. Custar uns mil reais. Ok. O cara tá falando aqui sobre o jogo. O cenáriozinho atrás dele. O Rick. Ó. Acho que vou dizer que não vou divulgar esse podcast, não. Deixa secreto no meu canal lá. Quem entrar no canal vai ver ele. Porque tá me dando vergonha de tá vendo uma live e um podcast. Acho que isso aqui é gravado, tem uma barrinha de tipo YouTube. O vídeo não tá HD não. Ainda bem que senão ia tá travando pra caramba. Acho que isso tá gravado, mano. Não é live não. Tem até o tempo aqui. Já passaram 12 minutos do videozinho. Não sei se o Audacity captura áudio do computador, senão dá pra colocar isso aqui. Ou não, que se dá. Se colocar uma musiquinha no fundo, vai que saiu o áudio do cara falando e... Mas vambora, para de falar, eu quero ver gameplay. O cara fica prometendo coisa que não sai o jogo daí. Vai ser tudo diferente, vai ser uma merda. Será que tem alguém vendo? Algum amigo meu vendo essa merda? Deixa eu entrar no Facebook aqui. Tá no grupozinho que eu participo aqui. Grupo de chão. Que bosta. Se tem alguém falando sobre o jogo. Ninguém mais gosta de Call of Duty, né? E começou uma coisa. Ah, documentário agora dos caras falando sobre o jogo. Eu nunca vejo esses trecos de E3. Os caras ficam falando sobre o jogo. Essa é a primeira vez que eu tô vendo. Parece um documentário sobre sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ih, carai, apareceu um treco na frente aqui. Chega, mano. Não aguento mais ver isso. Quero ver gameplay, porra. Gameplay. Meu Deus, vambora! Vambora! Aqui pelo Audacity, tá? Tô vendo uma. Quando eu fico quieto, uma coisinha subindo. Eu acho que tá capturando o áudio do vídeo. Ô, caramba, já deu 10 minutos já. E eu não falei nada, mano. Quando eu não falo nada, o tempo passa rapidinho. Quando eu tenho uma coisa pra falar, o tempo passa. Pouco, tipo, 5 minutos eu falei o que eu tinha que falar e... Ah, acabei de falar merda agora. Oh, gameplay. Tá me lembrando Medalha de Honra esse jogo. Do jogo de PlayStation 2 é, pô, é bom pra caramba. Ah, se esse jogo não for caro, eu compro ele. Vai dar pra andar de veículo. Ih, vai ter destruição no mapa. Igual Battlefield. Caraca, vão xingar muito esse jogo. Eu aposto que vão xingar pra caramba. Falando que estão copiando o Battlefield 1. Battlefield 1 eu achei legalzinho, viu? Eu joguei a beta dele, só que não... Só que depois eu não tive vontade de comprar ele, não. Nem baixar pirata, nem sei se tem piratão, vou achar. Nem sei como que é o modo história dele. Acho que eles deviam dar um tempo no Call of Duty, mano. Já tem muito. Nenhum vai ser igual a saga do Modern Warfare, o MW, e o Black Ops. Que tem uns personagens bons, o Price, o Soap, Ghost, Sandman. Tem aqueles do Black Ops que eu esqueci o nome. E acabou o vídeo aqui. Ah, não chega. Chega dessa merda. Vou parar. Não vou ficar falando de joguinho no meu podcast. Meu podcast, eu queria fazer uma coisa legal. Eu vou, tipo, acho que quem estiver escutando isso aqui gosta de joguinho também. Só que falar de joguinho toda hora me fica chato. Então eu vou terminar, então. Agora sim eu vou terminar. Então tá, tchau, até a segunda edição.